Charlie, the first astro, auto prop contact. Alto, Black Sinal, Alto, Nova Lacuna, presença 18, Alto, Manoel. Thank you. Alfa Lima 380 via Saída para Wong. 380 via Saída para Wong, já na resposta. Algum projeto para a Wong? 94 0 1 2 3 4.